a minha retina, os tempos passados e presentes. Só existem miséria, fome, governo incompetente, criança desnutrida, revolta sem escola, tudo soldado do sistema, sociedade. País desgovernado, máfia implantada, homem de gravata, covarde, corrupto. É assim que é. Imposto sem destino. O homem quer passar até por cima da lei de Cristo. País sem fé, é assim que é. Na minha retina, o futuro é quase que incerto. Nós amamos nosso país, a nossa pátria. Mas quem governa, na minha retina já existem várias falhas. É o filme, é a câmera, é o registro, é a cena. Papel vai, papel vem, o governo fode o povo, sem olhar quem. Na minha retina, clique, creque, ninguém se mexe. Firmeza Taíd, firmeza Dex, aí, ninguém se mexe. Firmeza total, idiota. Zona Sul. Com você está aí de Luar! Clique e cleque, nem se mexe. Novamente a história se repete, João. Clique e cleque, nem se mexe. Só você pode ajudar essa situação. Clique e cleque, nem se mexe. Novamente a história se repete. Eu ouço choros, gritos, lamentações. Por todos os lados vinham as multidões. No meio dessa guerra sou apenas mais um. Rimando a redundância, cada um por cada um. Tentando se salvar, pro bicho não pegar. Não pensa pra coisa errada, só pra se complicar. Cai lá dentro, mais um sofrimento. Aprende uma pá de besteira, depois sempre o arrebento. Mas a sorte acaba, surpresa, desagradável. Foi achado num buraco cheiro, insuportável. Morreu, mais uma vítima do país da fome. Vida curta, nem deu tempo de fazer um nome. No desespero a molecada cai no crime. A situação de miséria é quem define a vontade de cada um pra sobreviver. Lugar que pra muitos não tem muito o que fazer, a não ser bater de frente com o sistema e tal. Político, jurídico, militar, criminal. Guerreiro com guerreira, sempre zigue-zague. Sobrevivência é no chat, sempre em destaque. E quando pergunto pra que serve tanto destaque assim, fica reclamando, fica falando, a vida é assim, enfim. Pra resumir muito bem, cuidado com as armadilhas que a vida tem. Enquanto você fica aí pensando se é fim ou não, sua cara é continuar nessa situação. Clique e cleque, nem se mexe. Só você. Novamente a história clique, se repete, João. Clique e cleque, nem se mexe. Só você pode mudar essa situação. Clique e cleque, nem se mexe. Novamente a história se repete, João. Clique e cleque, nem se mexe. Só você pode mudar essa situação. Ruto na pista, ruto na favela. Crack, ninguém se mexe, ninguém se mexe. Os quatro cantos do mundo, todos os reis morreram, só um ressuscitou. Click, crack, crack, ninguém se mexe. Dexter, é com você, eu quero ouvir, vamos que vamos. Click, crack, nem se mexe. Novamente a história se repete. E sem final feliz sou eu quem falo, eis-me aqui. E vim pra te dizer que querer ser é se iludir. Quem sou eu? O mano que viveu, mas te digo, meu, a pena não valeu. Veja bem, o crime tem seus atrativos, sim, mas o fim pode não ser tão atraente assim. O bang é louco, mais louco do que você pensa. E não demora muito tempo pra entender que não compensa. Tá ganhando? Suave, lindo, elegante. Mas depois da cena triste, o prejuízo é gigante. Se sobrou qualquer, subiu, vai pro gravata. Meus pesames, você perdeu o ouro e a prata. Veste sua calça, seu jaleque fica ali. Vai descer pro R.O., pega a fila, vamos aí. A partir de agora se tornou só mais um réu, o número a mais registrado no papel. Respeitado entre os manos, talvez, pode até ser. Você colhe o que planta, o ditado faz valer. Vão exigir de você disciplina, educação, regras, leis de um campo de concentração. Então, tá preparado, João? Pense bem e não esqueça a sua família que sofre também. Quem tem, tem, quem não tem, passa mal ao extremo. São horas de viagem, cansaço, veneno. E porta de cadeia, só buchicho e mal. Maus tratos é mato, só humilhação. Sofrimento constante por tempo indeterminado. Essa é a conta de qualquer condenado. Mas não precisa ser assim, só depende de você. O que tá em jogo, meu truta, é viver ou morrer. Clique-clack, nem se mexe. Viver ou morrer. A história se repete já. Clique-clack, nem se mexe. E só você pode mudar essa situação. Clique-clack, nem se mexe. Novamente a história se repete já. Clique-clack, nem se mexe. E só você pode mudar essa situação. Uma salva de palmas pra Dex, porque ele merece, rapaziada. Violência não tá com nada. Os donos da cidade na área. É isso aí, eu quero ver todo mundo assim. Vamos que eu quero ver todo mundo assim. Do começo ao fim, é isso aí. Assim que tem que ser, vai em frente e faça tudo o que tem que fazer. Muito obrigado, meu irmão, é todo nosso, valeu. Favela, só tem a agradecer, meu parceiro. Agradeço a sua presença. Uma salva de palmas, meu parceiro merece, assim que é.